Ficheiro 111, página 890. Os cobertores estavam frios e os meus pés pareciam blocos de gelo. Evitando os pensamentos mais perturbadores na minha mente, voltei-me para Sandringham. Qual era o papel dele em todo aquele caso? Segundo todos os indícios, o sujeito era um jacobita. Ele dispôs-se, segundo as suas próprias palavras, a cometer assassinato, ou pelo menos a encomendá-lo, a fim de assegurar que Carlos conseguisse o apoio de que necessitava para lançar a sua campanha na Escócia. E a prova do código musical apenas confirmava que fora o Duque quem finalmente induzira Carlos a viajar para a Escócia em agosto com a sua promessa de ajuda. Sem dúvida, havia muitos homens que se esforçavam arduamente por ocultar as suas simpatias jacobitas. Considerando as penalidades por traição, não era de admirar. E o Duque tinha muito mais a perder do que outras pessoas, caso apoiasse uma causa malograda. Ainda assim, Sandringham não parecia um partidário entusiástico da monarquia Stuart. Considerando as suas observações a respeito de Danton, claramente não simpatizaria com um governante católico. E por que esperar tanto para prestar o seu apoio quando Carlos precisava tão desesperadamente de dinheiro naquele momento? Na verdade, desde a sua chegada à Escócia. Eu só consegui imaginar duas razões plausíveis para o comportamento do Duque, nenhuma delas particularmente honrosa para o cavalheiro, mas ambas perfeitamente dentro dos limites do seu caráter. Ele podia, de facto, ser um jacobita disposto a patrocinar um intragável rei católico em compensação pelos benefícios futuros que pudesse antever como principal patrocinador da monarquia Stuart. Eu podia entender isso. O termo princípios não constava do vocabulário do Duque, ao passo que interesses próprios era evidentemente uma expressão que conhecia bem. Ele poderia querer esperar até que Carlos chegasse à Inglaterra, a fim de que o dinheiro não fosse desperdiçado antes do ataque crucial e definitivo do exército das Terras Altas a Londres. Qualquer um que conhecesse Carlos Stuart podia compreender o bom senso de não lhe confiar demasiado dinheiro de uma só vez. Ou podia ter querido assegurar-se de que os Stuart possuíam, de facto, algum apoio substancial para a sua causa antes de se envolver financeiramente. Afinal, contribuir para uma rebelião não é a mesma coisa que financiar um exército inteiro sozinho. Por outro lado, eu conseguia ver uma razão bastante mais sinistra para as condições da oferta de apoio do Duque. Condicionar o seu apoio do exército jacobita à chegada a solo inglês assegurava que Carlos iria continuar a lutar contra a crescente oposição dos seus próprios líderes, arrastando um exército relutante e desordenado cada vez mais para o sul, para longe das montanhas, onde poderiam encontrar refúgio. Se o Duque podia esperar benefícios do Stuart pela ajuda no seu estabelecimento, o que poderia esperar dos Hanover em troca de atrair Carlos Stuart até colocá-lo ao alcance deles e trair Carlos e os seus seguidores, entregando-os nas mãos do exército inglês? A história não conseguia dizer quais eram as verdadeiras inclinações do Duque, o que me pareceu estranho, sem dúvida. Ele teria de revelar as suas verdadeiras intenções mais cedo ou mais tarde. Claro, ponderei, a velha raposa, Lord Lovat, conseguira enganar os dois lados na última revolução jacobita, insinuando-se ao mesmo tempo junto dos Hanover e continuando nas boas graças do Stuart. O próprio Jamie fizera isso durante um período. Talvez não fosse tão difícil assim para alguém esconder a sua lealdade no lamaçal movediço da política real. O frio subia-me pelos pés e eu agitava as pernas sem parar, a pele parecendo dormente à medida que eu esfregava as barrigas das pernas uma na outra. As pernas geravam claramente muito menos fricção do que galhos secos, nenhum calor perceptível resultante dessa atividade. Deitada, insone, irrequieta, úmida e pegajosa, tomei repentinamente consciência de um ruído estaladiço e rítmico ao meu lado. Virei a cabeça à escuta Depois ergui-me sobre o cotovelo e espreitei incrédula a minha companheira. Ela estava curvada de lado, a pele delicada, corada do sono, de modo que parecia uma flor, completamente desabrochada na estufa, o polegar enfiado nos recessos róseos e macios da sua boca. O lábio inferior movia-se enquanto eu o observava, em delicados movimentos de sucção. Eu não sabia se havia de rir ou chorar. Por fim, não fiz nem uma coisa nem outra. Apenas puxei o polegar delicadamente para fora da sua boca e coloquei a mão lânguida encurvada sobre o seu peito. Apaguei a vela com um sopro e aconcheguei-me junto a Mary. Quer tivesse sido a inocência daquele pequeno gesto, com a distante lembrança de confiança e segurança que evocava, o simples conforto de um corpo quente próximo, ou apenas a exaustão da dor e do medo, os meus pés descongelaram finalmente. Relaxei e adormeci. Enrolada num quente casulo de acolchoados, dormi profundamente e sem sonhos. Foi um choque maior ainda quando fui abruptamente arrancada da escuridão tranquila e silenciosa do esquecimento. Ainda estava escuro, na realidade escuro como o breu, já que o fogo se tinha apagado. Mas o ambiente não estava nem tranquilo nem silencioso. Algo pesado aterrara repentinamente sobre a cama, batendo-me no braço, e parecia tentar assassinar Mary. A cama elevou-se e o colchão inclinou-se bruscamente debaixo de mim, a estrutura da cama estremecendo com a força da luta que ocorria ao meu lado. Grunhidos agonizantes e ameaças sussurradas vinham bem de perto, e um braço arremessado de Mary, penso eu, atingiu-me o olho. Rolei apressadamente para fora da cama, tropeçando no degrau da plataforma e estatelando-me no chão. Os sons da luta acima de mim intensificaram-se, com um horrível guincho agudo que entendi como sendo o melhor esforço de Mary para gritar enquanto era estrangulada. Houve uma repentina exclamação de surpresa, numa funda voz masculina, em seguida mais uma convulsão de cobertas e a gritaria parou bruscamente. Movendo-me rapidamente, encontrei uma caixa de sílex sobre a mesa e acendi a vela. A sua chama, bruxuleante, fortaleceu-se e cresceu, revelando o que eu suspeitara pelo som daquele vigoroso palavrão em gaélico. Mary, invisível a não ser por um par de mãos, debatendo-se desesperadamente, o rosto sufocado sob uma almofada e o corpo achatado pela forma prostrada do meu enorme e agitado marido. Apesar da vantagem do seu tamanho, o invasor parecia estar a ter grande trabalho para dominar Mary. Absorto em subjugar Mary, ele não erguera os olhos para a vela que eu acabara de acender, mas continuava a tentar capturar-lhe as mãos, enquanto ao mesmo tempo segurava a almofada sobre o seu rosto. Reprimindo a necessidade de rir histericamente perante o espetáculo, coloquei, em vez disso, a vela sobre a mesa, inclinei-me sobre a cama e bati ao de leve no seu ombro. Jamie? Disse eu. Santo Deus! Ele saltou como um salmão, pulando da cama e aterrando, agachado no chão, a adaga já parcialmente desembainhada. Viu-me então e relaxou aliviado, fechando os olhos por um instante. Meu Deus, Sassenach, nunca mais faças isso, ouviste? Fique quieta, disse sucintamente a Mary, que escapara da almofada e agora estava sentada, completamente ereta na cama, os olhos esbugalhados e tossindo. Não pretendia magoá-la. Pensei que fosse a minha mulher. Contornou a cama a passos largos e decididos e beijou-me com força, como se quisesse certificar-se de que agora tinha encontrado a mulher certa. Encontrara, e eu retribuí-lhe o beijo com considerável fervor, deliciando-me na aspereza da barba por fazer e no seu cheiro quente e penetrante, lã e linho úmidos, com uma forte insinuação de suor masculino. Veste-te, disse ele soltando. A maldita casa fervilha de criados. Isto é como um formigueiro lá embaixo. Como entraste aqui? Perguntei, olhando em volta à procura do meu vestido. Pela porta, é claro, disse impacientemente. Toma. Pegou no meu vestido das costas de uma cadeira e atirou-me. De facto, a porta maciça estava escancarada, um grande molho de chaves pendurado na fechadura. Mas como? Comecei a perguntar. Mais tarde, cortou ele bruscamente. Avistou Mary fora da cama, debatendo-se por entrar no seu roupão. É melhor voltar para a cama, menina, avisou. O chão está frio. Eu vou com vocês. As palavras foram abafadas pelas dobras de tecido, mas a sua determinação era evidente quando a cabeça despontou pela gola do roupão e emergiu descabelada e desafiadora. De modo algum, frisou Jamie. Fitou-a furioso e notei as marcas recentes, vermelhas, de unhas no seu rosto. Vendo o tremor nos lábios dela, contudo, ele dominou o seu temperamento com esforço e falou de forma tranquilizadora: Não se preocupe, menina, não terá qualquer problema com isto. Trancarei a porta atrás de nós e de manhã poderá contar a todos o que aconteceu. Ninguém a irá culpar. Ignorando as palavras de Jamie, Mary enfiou os pés apressadamente nos chinelos e correu para a porta. Ei, aonde pensa que vai? Surpreendido, Jamie girou nos calcanhares e foi atrás dela. Mas não o suficientemente rápido para a impedir de alcançar a porta. Parou no corredor, logo depois da porta, parecendo uma corça. Eu vou com vocês, disse ferozmente. Se não me levar, sairei pelo corredor fora a gritar a plenos pulmões. Entendeu? Jamie fitou-a, os cabelos refletindo um brilho de cobre à luz da vela. E o sangue subindo-lhe às faces, manifestamente dividido entre a necessidade de silêncio e a vontade de a matar com as próprias mãos e que o barulho fosse para o inferno. Mary encarou-o de volta, uma das mãos segurando as saias, pronta para correr. Agora vestida e calçada, a cotoveleio nas costelas, quebrando a sua concentração. Leva-a, disse-lhe simplesmente. Vamos. Lançou-me um olhar muito semelhante ao que lançara a Mary. Mas não hesitou mais do que um instante. Com um curto aceno da cabeça, pegou no meu braço e os três saímos para a escuridão fria do corredor. A casa estava ao mesmo tempo mortalmente silenciosa e cheia de ruídos. Tábuas rangiam alto sob os nossos pés e as nossas roupas restolhavam como folhas numa ventania. As paredes pareciam respirar com o assentamento das madeiras e pequenos sons quase inaudíveis, para lá do corredor, sugeriam as escavações secretas de animais subterrâneos. E acima de todos os sons, o silêncio profundo e assustador de uma casa grande e escura, mergulhada num sono que não devia ser interrompido. A mão de Mary agarrava-se com força ao meu braço à medida que deslizávamos pelo corredor atrás de Jamie. Ele movia-se como uma sombra colado à parede, mas rápido, apesar do imperativo do silêncio. Ao passarmos por uma porta, ouvi o ruído de passos leves do outro lado. Jamie também os ouviu e espalmou-se contra a parede, fazendo sinal para que Mary e eu seguíssemos à sua frente. Senti a argamassa da parede fria contra as palmas das minhas mãos, quando me tentei comprimir contra ela. A porta abriu-se cautelosamente e uma cabeça numa touca branca, alta e inflada, projetou-se para fora, espreitando pelo corredor na direção oposta à nossa. Olá! Disse a voz num sussurro. É você, Albert? Um fio de suor gelado desceu-me pela espinha. Uma criada, aparentemente esperando a visita do camareiro do Duque. Que parecia sustentar a reputação dos franceses. Não achei que ela fosse considerar um escocês das terras altas armado como um substituto adequado para o amante ausente. Podia sentir Jamie tenso ao meu lado, tentando superar os seus escrúpulos contra atacar uma mulher. Mais um instante e ela iria virar-se, avistá-lo e deitar a casa abaixo com os seus gritos. Dei um passo para fora da parede. Ah, não! Disse eu em tom de desculpa, receio que seja apenas eu. A criada começou a agitar-se de forma convulsiva e eu dei um passo rápido, passando por ela, de modo que ficasse de frente para mim, com Jamie ainda atrás dela. Desculpe-me por a ter assustado, disse, sorrindo alegremente. Não conseguia dormir, sabe? Pensei em tentar um pouco de leite quente. Diga-me, estou na direção certa para a cozinha? Hã? A criada, uma rapariga roliça, de 20 e poucos anos, abriu a boca de maneira muito inconveniente, expondo a prova de uma perturbadora falta de preocupação com a higiene dos dentes. Felizmente, não era a mesma criada que me acompanhara ao quarto. Não devia saber que eu era uma prisioneira e não uma hóspede. Sou hóspede nesta casa, disse eu, tentando ser mais convincente. Continuando com o princípio de que a melhor defesa é um bom ataque, fitei-a com um olhar acusador. Com que então, Albert? Sua Excelência sabe que você tem o hábito de entreter homens no seu quarto à noite? Inquiri. Aquilo pareceu tocar um ponto sensível, porque a mulher empalideceu e caiu de joelhos, agarrando-se à minha saia. A perspectiva de ser descoberta era tão assustadora que ela nem parou para perguntar por que razão uma hóspede andaria a vaguear pelos corredores de madrugada, usando não só vestido e sapatos, mas um manto de viagem também. Ah, senhora, por favor, não diga nada à Sua Excelência. Posso ver que tem um rosto bondoso. Certamente não vai querer que eu seja despedida, pois não? Tenha pena de mim, milady. Tenho 6 irmãos e irmãs ainda em casa e... Vamos, vamos, disse eu, tentando acalmá-la, batendo-lhe ao de leve no ombro. Não se preocupe, não vou contar ao Duque. Volte para a sua cama. E falando no tom de voz que se usa com crianças e doentes mentais, conduzi-a de volta ao seu pequeno quarto, ela ainda falando sem parar, alegando a sua inocência. Fechei a porta e reclinei-me sobre esta em busca de apoio. O rosto de Jamie assomou das sombras diante de mim, sorrindo. Não disse nada, mas afagou-me ao de leve a cabeça, felicitando-me, antes de tomar o meu braço e me puxar pelo corredor outra vez. Mary aguardava-nos sob a janela do patamar, o seu roupão branco resplandecente ao luar que brilhou momentaneamente por entre as nuvens que passavam lá fora. Ao que parecia, estava a formar-se uma tempestade e interroguei-me se tal ajudaria ou atrapalharia a nossa fuga. Mary agarrou a manta de Jamie quando este pisou o patamar. Shh! Sussurrou ela. Vem aí alguém. De facto, vinha alguém. Eu conseguia ouvir o ruído abafado de passos vindos de baixo e a claridade fraca de uma vela acesa no vão da escada. Mary e eu olhámos desesperadas em volta, mas não havia absolutamente nenhum lugar onde nos pudéssemos esconder. Aquela era uma escada dos fundos, destinada ao uso dos criados, e os patamares eram simples quadrados de piso, inteiramente desprovidos de móveis ou convenientes tapeçarias penduradas nas paredes. Jamie suspirou de resignação. Então, fazendo sinal para que eu e Mary voltássemos para o corredor de onde viéramos, sacou da adaga e esperou, parado no canto escuro do patamar. Os dedos de Mary agarravam-se e entrelaçavam-se nos meus, apertando-os com força numa agonia de apreensão. Jamie tinha uma pistola pendurada no cinto, mas obviamente não a podia usar dentro da casa, e um criado iria percebê-lo, tornando-a inútil como ameaça. Teria de ser a adaga, e o meu estômago tremeu de pesar pelo azarado criado que estava prestes a ficar frente a frente com os 96 quilos de um musculoso escocês e a ameaça da sua lâmina. Eu fazia um inventário da minha indumentária, pensando que podia dispensar uma das minhas anáguas para ser usada como amarra, quando a cabeça baixa do portador da vela se tornou visível. Os cabelos escuros estavam divididos ao meio e emplastrados com uma pomada de cheiro adocicado e enjoativo, que de imediato me trouxe de volta à lembrança de uma rua escura de Paris e da curva de lábios finos e cruéis sob uma máscara. O arquejo que soltei ao reconhecê-lo fez Danton erguer os olhos bruscamente um degrau abaixo do patamar. No instante seguinte, ele foi agarrado pelo pescoço e atirado contra a parede do patamar com uma força que lançou o castiçal pelos ares. Mary também o vira. É ele! Exclamou, esquecendo-se com o choque tanto de sussurrar quanto de gaguejar. O homem de Paris! Jamie manteve o camareiro que se debatia debilmente, esmagado contra a parede, preso por um braço musculoso, pressionado contra o seu peito. O rosto do francês, aparecendo e desaparecendo com a luz que se esvaía ou inundava o patamar ao sabor das nuvens céleres, estava pálido como o de um fantasma. Ficou ainda mais pálido no instante seguinte, quando Jamie lhe encostou a ponta da lâmina à garganta. Penetrei no patamar, sem saber ao certo o que Jamie pretendia fazer ou o que eu desejava que ele fizesse. Danton emitiu um gemido estrangulado ao ver-me e fez uma tentativa infrutífera de fazer o sinal da cruz. La Dame Blanche, murmurou, os olhos arregalados de pavor. Jamie moveu-se com uma violência repentina, agarrando os cabelos do sujeito e dando um puxão tão forte na sua cabeça para trás que esta chocou contra os lambris. Se eu tivesse tempo, Mogarher, irias morrer devagar, sussurrou-lhe. E a sua voz, apesar de serena, não deixava dúvidas quanto à intenção. Agradece a Deus por eu estar com pressa. Puxou a cabeça de Danton bruscamente, ainda mais para trás, de modo que pude ver o subir e descer da sua maçã de Adão, enquanto ele engolia convulsivamente em seco, os olhos aterrorizados fixos em mim. Chama-la de La Dame Blanche, disse Jamie entre dentes. Eu chamo-a de minha mulher, pois que o rosto dela seja a tua última visão. A faca rasgou a garganta do sujeito com tal violência que fez Jamie grunhir com esforço e uma cortina escura de sangue jorrar-lhe sobre a camisa. O cheiro fétido da morte súbita encheu o patamar com um som chiado e gorgorjante do montículo desmoronado no chão, que pareceu prolongar-se por um tempo infinito.